Opa, que beleza, a gente chega nessa tarde aqui, hoje, pra parabenizar com certeza o nosso parceiro Brian, dançarino, que hoje está no berço, trazendo aí várias atrações pra hoje compor sua festa de aniversário aqui, tá bom, Brian? Então, quero te agradecer pelo convite desde então e também te parabenizar pela data especial do seu dia, que é hoje, que é o dia do seu aniversário. Então comemore, a gente chega logo tocando aos nossos parabéns ao nosso aniversariante da noite. Um abraço também aí, meu grande amigo Mário Rubens, Dona Aula Pereira e toda a galera. O aniversário é dele, é no Brian. Seu aniversário pra detonar geral hoje aqui e parabenizando essa grande figura aí que é o parceiro Brian pela data do seu aniversário. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ André Maquinão tá na área também, bora Maquinão! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bora acelerar! Fica a festa do curtinho, o melhor som, é estéreo, ele é digital. Vanguarda som que chegou primeiro, é a minha homenagem. É o crime tudo, amor. A galera provou. DJ Márcio no comando faz você dançar. O Vanguarde tem tudo, tem história no Pará. E aí, e aí, e aí? Um, dois, três, bora, bora. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Que faz mexer, que faz você dançar. É o Vanguarde, o tem tudo do Pará. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor. Que faz mexer, que faz você dançar. É o covarde, o tem o covarde da saudade. Obrigado, meu camarada, parceirão DJ Dino Batidão. Já é a segunda vez que a gente se encontra, olha. É estéreo, ele é digital. Vanguarde som que chegou. E é, é a melhor aparelhagem. É o crime tudo, amor. A galera provou. DJ Márcio no comando faz você dançar. O Vanguarde tem tudo, tem história no Pará. Mete pra dentro. Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. fera em ateliê. Ele tá até filmando aí. Perdido aqui em Marituba, né, Renato? Aí, Renato! Olha aí quem chegou. O berço e... Ei, minha autarquia. Olha aí quem chegou. O berço e... Abraço. com o Marcelo, tá com uma vontade de dançar, né? Ei, minha autarquia! Olha aí quem chegou! Quem foi que chegou aí? O berço! O berço! Olha o Tito, o homem da Mega Torre, tá na área. Do Braia Dançarino. E claro que a gente não pode esquecer também das músicas da época. E tem que ser a quadra, a gente tem que tocar, tá bom? Tradição é tradição. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Assim, me arraiou, arco na areia. Minha sereia, São João é o amor. Me arraiou, arco na areia. Minha sereia, São João é o amor. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Já é de madrugada. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dádiva da sorte, da beleza que surgia. Lá, lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. E o quê? Me arraiou, rastro na areia. Minha sereia, São João é o amor. Me arraiou, rastro na areia. Minha sereia, São João é o amor. Como é que é? Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o porra se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dádiva da sorte da beleza que exigia. Lá, lá, lá, o vou gritar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu avô já me dizia. Aniversário do Braia! Dançarino. Qual a nuvem flutuando pelo céu? Vou navegando num barquinho de... Dedinho batidão também já arrebentou por aqui, ó. Pelo céu. Vou navegando num barquinho de papel. Pra quê? Pra ver você, você. Pra ver você. Pra ver você. Pra ver você. Igual a nuvem flutuando pelo céu. Vou navegando num barquinho de papel. De papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu. De papel pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você. E aí? Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar. Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar. Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar. Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta. O homem que comanda as ações, carreta, maquinão, sucesso tremendo, vem detonando aí. Tô com saudade de tocar por lá, pegar aquele vale bem gordo, hein, maquinão? Sabendo que tu bateu a boa no Centrina, nem convida os amigos mais. Lá no tio Celinho. Pra ver você, pra ver você, pra ver você. Leva o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar. Mais uma pra fechar o ritmo junino, assim, ó. E o quê? No rezado, na ciranda, no imaginário popular, na vaquejada, na batucada, no alto do bumba, meu boi. Morte e vida civilina, reza grande senzala, alto da compadecida, Ariano, Suassuna e João Cabral, são páginas, retratos dessa vida. João Grilo, Cacão de Fogo, Padre Incício e Lampião, manda cabaçal, novena e renovação, Espinho e Fulô, cante lá que eu canto cá. Patativa do Açaré, Cavalhada Candomblé, Anal Catarineta, Cantoria. Abraçar com muito carinho também a nossa amiga Ellen e também a Paty, estão aqui com a gente. Obrigado, tá, meninas? Errou o nome. É frevo, é mangue beat, maracatu e pastoril. Luiz Gonzaga é folclore, é cultura do Brasil. Eu queria me lembrar de você, meu amor. Olha a manjona aí da minha grande amiga Cristi Zulan. Gente boa demais. Galera do bairro do Marco.

solidão machuca, né, gente? Dói. Imagino você sozinho no quarto, sem o seu grande amor. Mais uma noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Aí eu te pergunto. Assim, ó. Pra que sair por aí? Pra que sair? Já nem sei me divertir. Ei, quanta saudade. Mais outra noite. Eu lembro de você em todos os lugares. Lembro de você limpando pra cima. A falta que me faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero, ainda te espero. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Eu fico imaginando, quando a gente gosta, a gente ama de verdade a pessoa, deve ser muito dolorido. Por mais que você busque outro meio, não sai da tua cabeça, meu irmão. É dolorido. Mais outra noite tão só, sem você fico na pior. Quanta saudade, quanta saudade. Mais outra noite tão só. Eu tento farrear, tento te esquecer, mas não consigo. Pra que sair? Já nem sei me divertir. DJ Paulinho Boy. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Lembro. Lembro de você me pondo pra cima. A falta que me faz. O homem da Eva tá lá. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero. Ainda te espero. Pra que sair? Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Uma noite tão só. Outra noite tão só. Outra noite tão só. DJ Paulinho Boy. Saudade. Mais outra noite. DJ Paulinho Boy. Outra noite tão só, oh, hey, yeah. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Parabéns, Braia! Cada passo seu. Cada movimento, a todo momento, só dá você em meu pensamento. Segura! Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você. Olha a diretora aí da minha grande amiga Cristi Tsunami, tá na área. Ela é a morena. Eu quero sim. Dê você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu. DJ Paulinho Boy, tocando só as mais tocadas da saudade. Se você for, eu te seguirei em meu pensamento. Bora, bora, baixinho. Não importa a distância a percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer, estou atento a cada Pop Saudade. Mesmo sabendo que o seu olhar não é meu, preciso desse amor pra ser feliz. É do... Renato Solano. Seu camarada é meu. Bora, Rosa. A Rosa do Sistema. Eu quero Justiceiros da Saudade, no Pop Saudade 3D. A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Aniversário do Brian do Sarilo. Tá bom demais. Tá bom. Em meu pensamento. Em meu pensamento. Pop, pop, pop, pop. Saudade. Eu tenho tanto amor para te dar e nunca, meu bem, vou te deixar. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Mas o que eu sempre sonhei. E o amor? O amor que eu tanto esperei. Mal tu sabe que eu tenho tanto amor. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quer gritar? Grita então, grita, vai! Quero gritar ao mundo que sou feliz. Sou dá-lhe, feliz. Paulinho Boy! Pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Olha o baixinho da Eva, xará. Tu és o que eu sempre sonhei. Você é parceiro, seu moleque, olha, sangue bom. O amor. Meu irmão, já já deu resultado, olha. Tanto esperei. Bora lá. Assim, tanto amor eu tenho pra te dar. Tanto amor. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Se você quer me amar, fique aqui juntinho a mim. Esqueça tudo, esqueça. Dado! E prometa não falar que eu errei. Eu sei que errei. Quem não erra? Esqueça tudo e vem me amar. Mal tu sabe que eu já passei por lá. Você é tudo que eu mais quero nesta vida. Preciso tanto de você. Recordando. Se alguém for lhe dizer que me viu beijando alguém, esqueça tudo, esqueça. E prometa não falar que eu errei. Eu sei que errei. Esqueça tudo e vem me amar. Você é tudo que eu mais quero nesta vida. Preciso tanto de você. Chegamos o giro aqui no Barragão pra tocar o aniversário do Brian que tá no berço. O dançarino. Você é tudo que eu mais quero nesta vida. DJ Paulinho Boy. Preciso tanto de você. Se você quer me amar, fique aqui juntinho a mim. Esqueça. Esqueça tudo e vem me amar. Recordando. Esqueça tudo e vem me amar. Aquela garota. Ela mesma. Essa garota que beijou a minha boca foi meu fim. Naquele dia eu marquei a maior touca, eu disse sim, foi assim. E ela? Ela me amou, me seduziu, me conquistou e me cuspiu. Eu fiquei um entrego, qualquer palavra, foi assim. Garota que beijou a minha boca foi meu fim. Naquele dia eu marquei a maior touca, eu disse sim, foi assim. Ela me amou, me seduziu, me conquistou, me cuspiu. Eu fiquei um trago, qualquer farrado, foi assim. Aquela namorada foi a maior roubada para mim. Hoje estou sozinho, carente, cansado e com pena de mim. Aquela namorada foi a maior roubada para mim. Hoje estou sozinho, carente, cansado e com pena de mim. DJ Paulinho Boy. Bora, João da Eva! É danado, moleque, o moleque dança, olha! Dale, João! Essa garota que beijou a minha boca foi meu fim. Aquele dia eu marquei a maior touca, eu disse sim, foi assim. E ela? Ela me amou, me seduziu. Olha o sobe chegando, Mara Rose. Eu fiquei um trago, qualquer farrado. Foi assim. E aquela garota? Aquela namorada foi a maior roubada para mim. Hoje estou sozinho, carente, cansado e com pena de mim. Vai! Aquela namorada foi a maior roubada para mim. Hoje estou sozinho, carente, cansado. DJ Paulinho Boy. E o baile rolando aqui no Barragão. O aniversário do Braia. Todos me condenam. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada eu passo correndo. Lá vou eu. Logo comentam que eu estou sofrendo. DJ Paulinho Boy. Podem até dizer que sem você não sei viver. Paulinho Boy no Bem. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. E aí? Se agora eu estou sozinho e se você esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sempre. Paulinho, me embora daqui. Mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Olha que eu brigo, cara. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu. Embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo. Minha amiga Rose, da galera top chegando ali. Enquanto eu viver, os tops da saudade. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Recordando o aniversário do Brian. Obrigado se alguém. E o Paulinho Boy tá por aqui, ó. E você. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Cabelos e tua boca que me deixam sempre louco de vontade de tocar. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam, uma luta de amor. Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia na espinha, na linha. Ouve o que eu vou falar. Obrigado pelos mandos. Manto bonito aí dos tops da saudade. Agora tá pra ideia. Um instante, contemplando teu semblante. E ficar eternamente dentro do teu coração. DJ Paulinho Boy. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia. Colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Paulinho Boy. De manhã quando abro a porta e o sol me encandece, é o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. De noite quando eu me deito e contigo adormeço, quando desperto me entristeço, como é ruim sonhar. Sabe o que eu queria namorar? Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Das alegrias, dia e noite. Olha a matriarca da triste Sulame, tá na área. Ela e a morena de boa. Bora curtir, Dan. E entregar em tuas mãos. Só você não entende.

Paulinho Boy. Da saudade também já estão aqui com a gente, peso. Obrigado pela camisa, sofre, né? Para de dançar com esse jeito louco, me seduzindo pouco a pouco. Porque eu quero mesmo é me amarrar. Nice, me. DJ Paulinho Boy. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. O limitador tá no toco, hein? Tudo isso é medo de ir pro Aranha, um. Vamos lá, Paulinho Boy! O Adil Paulinho Boy tá tocando aqui no Barragão pra ele. Alô, Brian! Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Palavras. Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Mas tão bem como antes. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe termina a gravação aqui. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me uma pra fechar essa sequência assim, ó. Bora! Cala minha boca com um beijo. Diz que me ama, que já não pode viver. E após essa, deu parabéns. E... bora bater o parabéns. Ficar assim. Bora logo partir esse redondo aí. Não vale a pena dizer que não quer mais saber de mim. E não! Não vale a pena viver. Sempre tem DJ Paulinho Boy. Você para mim é o amor que eu sempre sonhei. Agora, meu bem, cala minha boca com um beijo. Diz que me ama, que já não pode viver sem mim. Simbora. DJ Paulinho Boy. Cala minha boca com um beijo. Diz que me ama, que já não pode viver. Para preparar para bater os parabéns no Braia aí, gente. E a dona Geoconda, eu acho que é Geoconda. Desse jeito. Quer fazer uma homenagem, parece que quer falar aí no Boca de Velho. Não vale a pena dizer que não. Para o Rubens, Alda Pereira. Os proprietários aqui do Barragão, a gente tem um carinho e um respeito muito grande. Pra esse casal maravilhoso aí. Viver,